como o Lucas, mas me chamam de bode. Ele é mais falso do que fruta no pod. Minha caneta é lendária, tipo prestígio no COD. Aperto o rec, assino um back, depois cuspo o diesel. I'm sorry baby, se eu te fiz chorar e borrei seu rímel. Seu peito não, mas o seu coração é hipersensível. Eu nunca tive poderes, mas já fui invisível. Pra aqueles que me ignoraram quando eu não era nada. É mentira, eu sempre fui tudo, você que não enxergava. Guardei rancor no meu peito, são 10 anos de estrada. Chorei por causa desse, faz me rir, e hoje eu dou risada. Ha, ha, ha. Esse mano é meu cover, mas ele soa uma droga, como se fosse um idoso. Não quero ficar, nem se você fosse mil, eu iria te vem escutar. Dessa merda há tanto tempo que eu não tenho tempo. O chá dela curazia, eu te chamo de Eno. Eu me perdi nessa vadia, me chama de Nemo. O vento é frio em São Paulo, o clima é violento. Elas queriam me matar só porque eu fui o mesmo. Aquele otário não é cria, só um piolhento. Entrando em mentes vazias, mas na minha eu mando. Cê nem me conhecia, só por quem eu ando. Ela joga calcinha, eu sou que nem um vando. Eu não brinco de arminha, eu mando e desmando. Mas se fizer gracinho de trombo, vamos brincar de massinha, eu modelo seu rosto. Água parada é pala, gera parasita, nós é água viva, aquilo que equilibra a prancha, a parafina. Entre o sucesso e a lama, eu vivo o nego drama. Tá na pele, isso não vai sair, não é tinta. Eu não trocaria o Xandão pela minha vida antiga. Mano, você não tem noção. Não sei se acredita enquanto você me der um microfone. Vai ter comida, mesmo se não tiver um colchão. Ela vai ser comida, bebê desliga a emoção. Porque a noite é fria, amor, cê me pergunta tanto. Tá que nem Sofia. Eu não tô ironizando, mas eu que nem sorria. Fiz você cair no encanto, mas eu nem sabia. Alô, amor, a sua perna abrigou magia. Senta, senta, sentada, me alivia. Te deixo pensativa. Um, dois, três, trago os dessa sativa. Agora só pra não abrir uma gente. Senta, senta, sentada, me alivia. Te deixo pensativa. Um, dois, três, trago os dessa sativa.